poucas horas após fazer a apreensão significativa de 103 quilos de crack e 127,5 quilos de cocaína, a prisão de dois homens e a apreensão de um caminhão e um automóvel, a mesma equipe da Polícia Federal fez uma apreensão milionária. Um fuzil calibre .50 com luneta com capacidade para tiros até 2 quilômetros de distância. Três fuzis, sendo dois FAUs e uma AK-47, duas espingardas semiautomáticas calibre 12, quatro pistolas Glock, uma pistola Taurus, três revólveres Taurus e várias munições de diversos calibres, além de crack, cocaína, carregadores para fuzis e carregadores alongados para pistolas Glock. Tudo estava escondido em um fundo falso criado pelo motorista ou pelo proprietário de um caminhão Volvo com placas de Ponta Grossa, Paraná. A carga lícita é de feijão e tinha como destino o estado de São Paulo. A abordagem se deu após uma denúncia anônima e levou os policiais à Avenida Írio Manganelli, na região norte de Foz do Iguaçu, ao pátio de uma transportadora. Os policiais não revelaram mais detalhes a respeito da situação, mas a investigação deve prosseguir. Quatro pessoas que estavam no local no momento da abordagem foram conduzidas à delegacia da Polícia Federal. O motorista do Volvo admitiu que receberia R$4.000 para transportar o que ele acreditava ser maconha. Ele alegou desconhecer as armas e as munições encontradas. Uma rápida contagem revelou que de calibre .50, aproximadamente 40 cartuchos foram apreendidos. As de 7.62, 9mm, 5.56, 38 e 380 não foram contabilizadas. Um detalhe sobre as armas e seus compradores está no fato de que os indivíduos as transportavam desmontadas, o que indica que quem receberia o carregamento tem conhecimento de armamento e técnicas de montagem e manutenção de armas de guerra. Todos os detidos e o caminhão apreendido foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde um inquérito policial será instaurado para os procedimentos judiciais serem tomados. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.